para o DART, serve o 4433. Gente, bom dia, Mike Spring. Caso 4433, Pátio Uno, Lima Mike, Quebec, ou se preferir via Quebec, ingressa na pista, reposte pronto. November se encontra fechado, ok? Interditado. 4433. Sossegado. Confirmando, podemos ingressar via Lima, então até a 17 fazer o decreto, fazer o giro na porta. Afirmativo, está livre ingresso agora via Lima, reposta alinhado e pronto para decolagem azul 4433. Ok, direção via Lima, pista é a 17. Reportar alinhado e pronto. 4433. Azul 4433, sem livre decolagem no 7, vento no 1, 0 graus, 0 meia nós. 4433, decolar 200, controle 1998, bom voo. 098, boa noite. Controle, boa noite, azul 4433. Azul 4433, conta com o radar, sul mantém 360 Dael. Confirme, 360 Dael. Afirmativo, 360 Dael. 360 Dael, 4433. Passando nível 150, azul 4433. 150, reportará 4433. 4433, vai cruzar agora o 150. Gente, confere. Chama o 75 agora na frequência 1251, alterna 13325. Tudo bom também. Solo Salvador na escuta do Webjet Whisky Juliette Serra. Juliette Serra, prossiga. Juliette Serra, sensação de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 3. Livre inicial, reboque, reposte no término, isso que Juliette Serra. Aqui, obrigado, 540.